Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Às quintas-feiras, acendemos a nossa lareira e contamos-lhe uma história. Histórias. Um espaço radiofónico de Luís Gaspar na Antena Web. Contando-lhe histórias, contos, mitos e lendas. Histórias. Às quintas-feiras, às 20h15 da noite, com Luís Gaspar, na Rádio Antena Web. Bom dia, esta é o Antena News. A ajuda financeira a Portugal é discutida hoje no Parlamento Europeu. Ao mesmo tempo, os juros da dívida portuguesa aliviaram esta manhã, praticamente em todos os níveis, com exceção dos juros da dívida a 3 anos. 3 anos, precisamente o tempo que Portugal tem para sair da crise, com a ajuda da Troika. Parece cada vez mais iminente uma nova ajuda financeira à Grécia. Angela Merkel, a ministra alemã, está à espera de relatórios do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu para poder avaliar melhor uma eventual segunda ajuda ao país. Consumido armazém têxtil em Brito, Guimarães. O fogo foi detectado por volta das 3 da manhã e a extinção do incêndio envolveu cerca de 50 bombeiros e 14 viaturas. As chamas consumiram por completo o armazém, pertencente a Luísa Azevedo e filhos. É incrível a matança na Síria. Esta manhã, forças do exército disparavam contra um bairro residencial em Homs, uma das maiores cidades, a terceira maior cidade deste país. Naoto Kan, primeiro-ministro japonês, vai abdicar do seu salário até a crise nuclear estar resolvida. Disse ontem em conferência de imprensa. Nesta mesma conferência, o primeiro-ministro japonês disse ainda que irá rever as políticas energéticas do país. Entretanto, foram cancelados alguns dos novos projetos nucleares no Japão. Azerbaijão, Finlândia, Geórgia, Grécia, Hungria, Islândia, Lituânia, Rússia, Sérvia e Suíça. Estes são os 10 países que ontem se apuraram para a final do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza no próximo sábado, dia 14. Portugal não se apurou para esta passagem e não consegue assim a quarta presença consecutiva na final do Festival Eurovisão da Canção. A segunda semifinal realiza-se amanhã. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem início às 8 da noite. É mais um Desporto Antena.